a mão pro alto. Tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto. Tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. A palavra foi pregada, como bomba foi lançada. Quem tem ouvidos ouça, fique longe das ciladas. Tático no morro, Satanás pede socorro. Aqui mais um guerreiro à procura do tesouro, a salvação. É o tema dessa geração. Invade com espada, a quebrada tá na mão. Tática de guerra, estratégia correta. Base pra Jesus é uma célula aberta. Corre Satanás que chegou o seu terror. Banca de atitude, terroristas do Senhor. Manso como pomba, astuto como serpente. Onde quer que eu passo, sempre deixo uma semente. É quente, que queima o diabo pra mim doce como mel. O único caminho que vai te levar pro céu. Palavra do Senhor, verdade que liberta. Não seja enganado, tome a direção correta. Largue o sistema e carregue sua cruz. Pois sua salvação é recompensa pra Jesus. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Sente o som, boy, põe no talo no seu carro. Viaja na batida e reflita no que falo. Aqui família Atos, pregadores da favela. Entrando na mansão, invadindo outra cela. Sem acepção, nosso rap é pra todos. Se come caviar ou degusta pão com ovo. Isso não importa no dia do julgamento. Quem tá com Cristo sobe, quem não tá eu só lamento. O dia do Senhor certamente chegará. Malaquias 4 tá escrito, liga lá. O fogo da justiça queimará o que for palha. A redenção virá para quem não deixa falha. Este é o tempo, tá na hora de mudar. Se proste a Jesus que ele te levantará. Retire do seu peito todo mal que atrapalha. Vista a armadura e se ajunte na batalha. Escute o chamado, chega junto meu irmão. Joga a sua mão pro alto que aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Vem trincar com a invasão. Não é polícia, não é ladrão. É rajada, mas não deixa corpos perfurados. Nem familiares desesperados. Invade a mente, mas não é entorpecente. Pode ficar ciente que chegou para ficar. Invadindo becos e vielas, sem escolher proceder. Alcoólatra, drogado ou matador. Seja quem for, o bonde já formou. Família Atos, trazendo a palavra do Senhor. Que não é mais um político que só promete e não investe. Um simples conto de fadas. A parada aqui é séria, não tem covarde. E se você quiser ver sua vida transformada, famílias restauradas, doenças curadas, milagres que só um homem através da sua fé opera. Então o que você espera? Esqueça as novelas, larguem as armas, porque essa é a hora, meu irmão. Abra o seu coração, porque a cena aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Retire as algemas e abra todas as portas, que a palavra de Deus vem restaurando almas, ganhando pra Jesus. Mostrando o caminho, a verdade e a luz, libertando o cativeiro. Ouça a voz do Espírito, que faça com que você permaneça vivo. É invasão, sarando a nossa terra, é a verdade que liberta. Guerreiro que é guerreiro, confia nas promessas. Pregando a vida eterna, sempre armado para a guerra. Jogando a mão pro alto, só Jesus é que liberta. Só quem é de lá. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão. Joga a mão pro alto, tira o pé do chão, tomando inferno de assalto. Aqui é invasão.